Demi-Dotang Wolf Mode 2. Então, Golf, bom dia. Vai mandar escuta em 8:30 para a cópia. Barreiras, aguardar um instante. Tango Golf, cópia. Romeu Tango Golf autorizado para Barreiras, nível 080 direto. Decol dano 7, curva esquerda, saída Momo. Controle em 119.35. Transponder 5021. Ativo livre acionamento já para o táxi Romeu Tango Golf. Pessoas a bordo. 03. Eficiente, livre táxi, vai chamar para ingresso pista no 7. Pousada ingresso, alinhamento e decolagem. O vento agora de 1,50 graus com 0,8 nós. Ajuste no 0 no 2, Romeu Tango Golf. Golf decolou agora de Salvador a 07, chama controle 1935, meu voo. 1930, bom dia, obrigado. 1935. 1935, grato. Gol 0 8 0, boa noite. aqui somente o ajuste, o 901, no 26 graus, pista 16, confere? Agora eu copiei o nome 0111, pista 16 R-Navio no 080, está estimando pouso para o 0551. Chamo quando liberado, obrigado, já.